dar respostas prontas. Que você tem problemas, eu sei. São coisas da idade. São coisas da idade. Por isso é que você me imita. Desliga a razão da tomada. Desfila por toda a cidade, antecipando o fim. Quem você quer não diz nada. Vara a madrugada procurando por mim. Eu tenho tudo o que você precisa. Sair pela tangente. As drogas e os assuntos acabam sempre nesse frente a frente. Agora me enfrente. Como uma imagem no espelho, nenhum bicho ou planta pode ousar assim. A verdade nua inteira. Pode amar, pode amar.